amor na vida, na minha vida. Houve uma mudança linda, sem a dor. Sem a dor eu conheci o verdadeiro amor. E agora se vejo alguém, se vejo alguém sem paz no coração, coração, coração, vindo minha ajuda. Logo Deus rendo a mão. Se vejo, se vejo alguém, se vejo alguém sem paz no coração, coração, coração, pedindo minha ajuda. Logo eu estendo a mão. E hoje, hoje eu te amo, hoje eu te amo, porque Jesus me amou primeiro. Entre nessa, mas entre nessa, eu te garanto que ele é bom a beça. E hoje, hoje eu te amo, hoje eu te amo, porque Jesus me amou primeiro. Entre nessa, mas entre nessa, eu te garanto que ele é bom a beça. E agora, se vejo alguém, se vejo alguém sem paz no coração, coração, coração, pedindo minha ajuda, logo eu estendo a mão. Se vejo, se vejo alguém, se vejo alguém sem paz no coração, coração, coração, pedindo minha ajuda, logo eu estendo a mão. Se vejo, se vejo alguém, se vejo alguém sem paz no coração, coração, coração, pedindo minha ajuda, logo eu estendo a mão. Eu te garanto que ele é bom a beça.